Cacife clandestino. Mano Laurinho. A gente tá junto. Eu só lembro do tempo bom. Pequena, eu te ofereço meu amor vagabundo. Eu e você contra o mundo. Você contra o mundo. Eu e você contra o mundo. Pequena, já faz um tempo que eu ando pensando na gente. Seu beijo, seu jeito, seu cheiro, doce abraço quente. Nós dois juntos contra o mundo de oponente, sim. Falam mal de mim, mas nunca na minha frente. Não desperdiço compromisso em discussão. Nosso tempo com muita fumaça, risada de som. Eu admito, no início foi difícil entre você e a rua. Você é do sol, eu da lua, mas é isso, gata. Meu instinto é vira lata, meu estilo é largado. Complementa com seu jeito certo. Você chegou pra equilibrar minha mente, a minha alma, pra mudar meu universo. A inveja mora ao lado da felicidade. Não podemos desviar, já sabemos a verdade. Tentaram destruir o que é real entre você e eu. É engraçado que isso nos fortaleceu. Eu só lembro do tempo bom. Pequena, esqueço dos problemas quando a gente tá junto. Eu só lembro do tempo bom. Eu te ofereço meu amor vagabundo. Eu e você contra o mundo. Você contra o mundo. Eu e você contra o mundo. A nossa semelhança está na diferença. Engraçado, o tempo muda quando sinto sua presença. Roubar você pra mim é o crime que compensa. Do jeito que vivo a vida sempre te deixa tensa. Sou vagabundo e dos problemas eu não corro. Agora eu, você e os melhores cachorros lá fora. Correndo pelo jardim, meias plantas de green. Nós vivendo a vida não pensando no fim. Pensamento só em tempo bom. Mente louca que só cola só. Eu só lembro do tempo bom. Pequena, esqueço dos problemas quando a gente tá junto. Eu só lembro do tempo bom. Pequena, eu te ofereço meu amor vagabundo.